Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que encanta os ouvidos dos ouvintes francaneses e francanesas nas noites de quarta-feira e nas tardes ensolaradas de domingo. Chegamos enfim no terceiro bloco, terceiro e último bloco. A gente está quase encerrando o programa. Mas a gente, como sempre, encerra com chave de ouro, né? A gente gosta muito, muito mesmo, de verdade, de fazer esse programa do coração, assim. A gente se diverte muito. E eu gostaria de aproveitar esse bloco, que é mais porra louca, né, assim, e divulgar a nossa nova página no YouTube. Eu e a voz, né, se vocês gostam da gente, se vocês querem conhecer mais um pouquinho da gente, a gente abriu um canal no YouTube chamado DR Vlog. Vlog com G-U-E no final, tá? DR é discutindo a relação. A gente vai subir vídeos lá no YouTube, periodicamente, falando sobre coisas que a gente nem sabe ainda sobre o que, que era. Eu acho que não vai ser muito diferente do programa de cheirinha, não, né? Ou vai, sei lá. Vai ser bem legal. E localizado aqui em Franca, lógico. E como a gente vai fazer... Como a gente tem feito, né? Nos terceiros blocos do programa, uma coisa mais temática, né? A gente escolheu um tema pra essa edição do programa, que é assim, como é que é? Você explica melhor aí. Tem muito, sim. A gente escolhe o tema, mas aí a gente não obedece muito os temas, na verdade. É assim, tipo, demos de música ou músicas mais desconhecidas. Versões diferentíssimas, assim, né? Coisas desse tipo. Uhum. A gente não respeita muito as nossas próprias regras. A gente é meio complicado, né? Será que isso é complicar? Ou será que complicar não, mas assim, nós fazer as regras. Nós fazemos as regras pra nós, porque, tipo assim, isso indica que as regras vão nos agradar, né? Porque vai ser do sim, nosso jeito. E de repente, e nós não desdobra. E nós não obedecemos. Tipo... Ah, mas sei lá. Se você for ouvir os primeiros programas do Cheirinha, aí que não tinha mesmo. Tipo, depois que você entrou no programa... A gente tá muito mais organizado, assim, sabe? Way better. Eu sou a Mônica do Friends. Do Gibi também. Talvez. Meio chato, assim. Falando nisso, roubaram a Mônica de São Paulo, né? Como assim roubaram a Mônica? Sabe aquela Mônica de plástico que tinha não sei aonde em São Paulo? Não. Roubaram ela. Meu Deus. Gente, devolvam a Mônica, tadinha. Pois é. Ai, então, enfim, aí o nosso tema é meio esse, assim. Fala aí quais foram as suas escolhas. Ah, eu pensei em versões diferentes, né? Aí eu pensei assim, no Pink Floyd, né? Eu gosto muito do primeiro disco do Pink Floyd, tem uma música bem legal, uma das minhas preferidas, é Matilda Mother. E tem uma versão bem diferente. Não, não é bem diferente. Tem uma versão com umas coisas a mais, assim. Num CD, parece que foi lançado... Coletânea do Pink Floyd, que foi lançado há pouco tempo atrás, aí. Não sei bem direito. Que tem uns outtakes, né? Umas sobras de estúdio. E essa coisa raríssima, assim. Que é a música Matilda Mother com uma letra mais extensa, assim. Jamais imaginaria, sabe? Que, tipo, é que nem você pegar um disco que é o disco da sua vida, assim, é um disco que você mais gosta, que você mais ouviu, assim, depois de, sei lá, 20 anos, você ouviu uma versão diferente, né? Tá, e depois, então, a gente ouve uma da Uti Lemper. Eu tenho ouvido muito Uti Lemper ultimamente. Antigamente. Antigamente também. Alemã, né? E é uma versão de Little Water Song, só que em francês. Chama Petit Chanson 2. Essa música é muito bonita. Ela tem naquele filme Romance e Cigarro, né? É. Que, e tem uma parte que a Kate Winslet cai dentro da água, assim, num lago. Esse filme é meio musical, né? Ah, é? Ah, tá. E ela canta um trecho dessa música, só que em inglês ela canta. E aqui eu deixei, a gente vai ouvir uma versão em francês, que é bem interessante também. Bem diferente pra quem tá acostumado em ouvir a versão em inglês daquele disco dela, Punishing Kiss, de 2002 no máximo. Que eu tenho CD. Tá ali guardadinho. É isso, minha contribuição para versões diferentes de músicas iguais. E fica aí a recomendação do filme também, é o Cigarros, que é um filme muito bom. E eu escolhi a Lullaby, do The Cure, numa versão do Disintegration, né? O disco original é de 89. Eu acho que é um dos discos mais deprê, sombrios, assim, do The Cure. E em 2010 eles lançaram um disco de novo, remasterizado. É um disco triplo com versões demos, versões raras, versões tipo, várias coisas, e inclusive com um álbum de fotos, assim, da banda. E essa música, né, Lullaby, tá no segundo disco, que é um triplo, tá no segundo, disco 2, que é o disco de raridades. A música, ela tá mais sexy, assim, não tem o vocal do Robert Smith, sabe? Tá bem diferente. Uhum. E tem uma música que eu gosto muito, muito, muito, muito, que eu desde quando eu descobri a demo dela, eu já gostava. Ela se tornou conhecida por um, né? Enfim, I Try Anything Holmes. Que é demo de You On Live Ons, do Strokes, que é do álbum First Impressions of Earth, de 2006. Mas graças a Sofia Coppola, essa demo acabou ficando conhecida porque ela colocou a música demo no filme Somewhere. Lembra que a gente assistiu esse filme, Somewhere? Que é daquele cara... Não, lembro do filme, mas que então, cena é? Então, sabe aquela cena que eles estão na piscina? Numa piscina, até que filma dentro da piscina, a menina tá fazendo... Estão brincando, assim, a menina tá fazendo bolha, assim... Não lembro. É a cena mais bonitinha do filme, assim, que o... Os dois têm, o pai e a filha têm um momento, certo? Cheio de spoilers. É um filme que vale a pena, inclusive, também. Eu adoro a Sofia Coppola. Eu também. E essa música, ela é muito diferente da... Porque, assim, a música, a demo, ela é toda tristinha, né? Assim, fofinha e tal. E a original já é super happy, dançante, tipo, é muito diferente uma da outra. São essas as minhas contribuições. E fica também a dica para o filme Somewhere, da Sofia Coppola, que é muito bom. Oh yes. E é isso. Então a gente já deve estar ouvindo aqui de fundo as músicas, né? Pink Floyd, Uchi Lamper, The Cure e Strokes. A gente vai ficando por aqui, né, já. A gente gosta muito de falar no terceiro bloco, mas esgotou o assunto, eu acho que não faz sentido a gente ficar falando. Ou faz, né? Não, assim, a gente, na verdade, hoje tá com muito calor e isso tá, talvez, afetando o nosso cérebro. Nossa, tá mesmo. Tô derretendo o nosso cérebro. Então a gente tá meio sem criatividade para assuntos. Mas eu acho que musicalmente está aí, vocês têm muitas coisas legais para aproveitarem. E mais uma vez, curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/lixeirinha. E aguarde o DR Vlog discutindo a relação, que é mais discutindo a melação com esse calorão, né? E vocês não perdem por esperar, vai ser muito divertido fazer isso, né? Se quiser já olhar a arte que a gente fez, é só digitar lá www.youtube.com/ DR Vlog. Vlog é V-L-O-G-U-E. Tá bom? É, a gente fica por aqui. Uma ótima semana pra todo mundo. Uma excelente tarde de domingo pra quem é de domingo. E uma excelentíssima noite de quarta-feira pra quem é de quarta-feira. E logo mais tem mais. Até! Juste couper le souffle dans le fond. Ma tête est bercée par des vagues. Les poissons sortent des algues. Dans le fond résonne l'écho terrible de ton nom. Dans le fond je n'ai plus d'yeux mais des larmes de fond. De fines bulles d'argent dans le fond, je sens mon sang qui se disperse, car dans le fond mes rêves sont devenus inverses. Et oui, tu m'as juste coupé le par des pierres trop lourdes à porter, et les poissons en moi sont entrés. Dans le fond, je suis très apprêtée. Dans le fond, je suis bien lavé et je brille avec l'immensité de ma haine pour toi. Can decisions shape your life? You be aware of five about seven ways to go to school. Either you noticed or left out. Seven ways to get ahead. Seven reasons to drop out. When I said I can see me in your eyes, you said I can see you in my pants. That's not just friendship, that's romance.